meuscds.com. Agora tem cavalo, agora o Viana tem cavalo. Chegou o Stenderman, cavalo do Viana. Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão. O abo e o vaqueiro, o cravo do paredão. O rastro da boiada, eu mandei ligar o som. Meu cavalo marimbondo daquele galope bom. Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão. Do apoio do vaqueiro, o cravo do paredão. Do rastro da boiada, eu mandei ligar o som. Meu cavalo marimbondo, daquele galope bom. Tocotó, tocotó, daquele galope bom. Tocotó, tocotó, daquele galope bom. Tocotó, tocotó, daquele galope bom. Tocotó, tocotó, daquele galope bom. Cinturão largo, bota de couro no apoio da boiada. Da vaquejada, eu sou vaqueiro estilizado. Os paredão já tão tocando e é estouro. As mina tão dançando esse galope gostoso. Pocotó, pocotó, naquele galope bom. Pocotó, pocotó, naquele galope bom. Pocotó, pocotó, naquele galope bom. Pocotó, pocotó, naquele galope bom. Pocotó, pocotó, naquele galope bom. Bem-vindo, Batson!